escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Uma salva de palmas. Ninguém faz anos hoje, mas eu lembrei-me de começar a cantar os parabéns. Porque dia 7 de maio, eu digo que ninguém faz anos hoje, porque estamos agora dia 6 desta noite, mas sábado, dia 7 de maio, faz anos o meu primo. Deixa-me só dizer uma coisa. Oh, pronto, já começa, vamos lá. Bora continuar. Ah, era só uma coisa que queria dizer. E até o dia 7 de maio, sábado, faz-nos um brinco meu, chegado, o meu amigo Rui, que está bem longe a ouvir-nos em Londres, sem nossas ouvir, não? Não, não discordar, mas eu tenho de dizer isto, desculpa lá. Tu me estás perto e está longe? Está um amigo, eu não disse estava perto, eu disse que é um primo chegado, porque é primo direto. Ah, é filho chegado. Do irmão do meu pai, ah, o meu pai é irmão do pai dele. Então se está chegado, não está longe? Não, é chegado, mas está longe. Então se está longe, não está chegado, porque está longe. Não. Não é chegado, não é? Atrasado chegaste tu. Eu estou a dizer que eles estão longe fisicamente, mas é um primo chegado. Ah! E então, isto hoje começou assim porque 7 de maio é o dia de aniversário dele. Faz 24 anos. Quem me dera ter 24, não era? Agora não és. Ah, bons tempos. Olha, era bom por três coisas. Primeiro lugar, era bom porque éramos mais novos, o que nos permitia, de certa forma, ter uma vida mais estável. Eu não diria tanto economicamente, porque está uma vergonha para toda a gente. Mais estável. Mas, exatamente. Mas diria até mais em termos saudísticos, não é? Portanto, em termos de saúde. Saudísticos, portanto. Em segundo lugar, porque já me esqueci o que é que é dizer. E em terceiro? Também terceiro, não sabes o que vai dizer em terceiro. Exatamente. Muito bem. Começaste muito bem esta emissão, número 32, Escolhe Jogos Escolho Eu, hoje 7 de maio de 2011. Como é que foi a tua semana com isso? Ah, deixa-me dizer mais uma coisa. Ah, ainda vai dizer mais uma coisa. Exatamente. Desculpa interromper-te, hoje aqui não há moderadores, ainda bem, pronto, que assim. Mas dizia eu que... Não, depois vais ficar sem tempo. Pois, não, mas dizia eu que como é que ia explicar? Não, acho que o seu caso por uma parte, deixe o seu deputado responder, senão você vai ficar sem tempo. Dizia eu que, pronto, é assim, hoje vai ser a minha vez, eu hoje ainda não sei o que é que vou fazer aqui, pronto, essas coisas. Agora posso lá fazer a tua pergunta. Não, mas ainda tem mais 10 segundos, se quiser preencher o seu tempo, porque já temos de dar aqui o tempo do seu deputado do outro lado. Exato. Ora... Isto está desequilibrado, pronto, já chega, muito obrigado. Exato. Eu perguntei como é que foi ao Hermínio, como é que foi a sua semana. E isto não me conta como campanha eleitoral. Bem, a minha semana foi normal, eu posso explicar. Foi uma semana normalíssima. Acabei a dormir, comecei a comer e a meio de tempo, pronto. Sabes que hoje temos que contar os nossos ouvintes? Não, por acaso, agora a sério. Ah, agora vais falar. Agora a sério, agora vou falar a sério. Por acaso, foi uma semana, bem, para esquecer. Em termos pessoais, vá. Em termos profissionais, foi muito boa. Profissionais, tendo em conta que para mim esta rádio é uma profissão. Pronto. E foi isso. Já acabou? Já. Que é um resumo da semana. Sabes como se queixa? Vieram tribos ciganas. Não te vão com os senheiros nem bem. Ah, vamos já falar do José Cid. Aí, mas era preciso eu encontrar a coisa que não encontrar. Não, mas já agora. Já agora podes começar a coisar essa coisa das tribos e coisa. Começa lá. Começa lá a cantar essa coisa. Oh, vamos lá. Vieram tribos ciganas. São... E também veio o José Castelo Branco. Perdido, coitadinho, numa tribo. Tantas bestias, ai, coisas que esqueci-me. Está bomzinho. Numa semana que agora termina, ai não, para o Carlos não termina. Quando é que começa para ti a semana? É segunda-feira? Exatamente. Pronto, mas para mim termina um sábado. Uma semana marcada, obviamente, por o assassino de Bin Laden, de Osama, que é um chefe que andou comigo na tropa. E agora foi assassinado, não foi? Ah, ouvi dizer que sim. Ouvi dizer? Ouvi dizer que sim. Que eles... Eu não estava lá, não é? Que eles mataram, assim, semana ou menos. Pum, pum! E que têm imagens, mas não as mostram. E que têm provas, mas também não as mostram, não é? Exatamente. É, mas hoje já a própria Al-Qaeda veio confirmar. Ah, foi? Hoje não. Ah, bem. Isto é ontem. Pois. Isto já é ontem. É hoje. Pronto. A sexta-feira, que passou, dia 6 de maio, foram. Ah, a própria Al-Qaeda disse que, enfim, pronto. Mas os americanos têm imagens. Só que não sabem se as vão mostrar. Mas eles têm provas. Ainda não vi nenhuma. Mas têm provas que o homem morreu. Exatamente. E tu acreditas nisso? Claro. Eu também acredito. Acredito tanto como o Benfica irá à final da Liga Europa. Olha, bom. Nós... Olha lá, o que aconteceu com o mal ontem à noite, hein? We are on trigger. Dos ciganos à mãe. Mas o Benfica por também, depois o Benfica perdesse à mãe. Sem 6 jogos, perdesse 5. Se perdesse 5 jogos com o Porto na mesma época, não era muito bom, não? Assim, certeza que vai perder com o Porto. Já não vai, sim, não. A Marinha, pronto. Já sim, falavas do quê? Falava da primeira música que vamos ter hoje, que... Porquê é que eu comecei a cantar os anos ao meu primo? Primeiro que ele faz anos, por isso é natural que cante o coisa. É verdade. A tanto desejamos que não sei quem tem um happy birthday muito feliz. Um happy birthday muito feliz. Mais bom, ia ser dito um happy birthday muito aniversário feliz. Olá, Bin Laden. Santa paciência. Isso foi sobre quem? Já não lembro. Foi sobre a Cibulkova, a tenista. Ah não, já foi antes disso. Bem, não interessa. Aqui, para quem não ouviu, aqui o Witch Teach disse durante a semana que não sei quem fazia anos. Happy birthday muito feliz. Que tem um happy birthday. Rádio Antena Web, seja um happy birthday muito feliz. Ah não, happy já é feliz. Deixa a minha cabeça. Bom, ouvintes, vamos lá então à música, que é para disfarçar esta cagada que eu acabei de dizer. Ah, toda paciência de baterar aqui o Witch Teach. Ora bom, a primeira música de hoje, e eu vou voltar ao happy birthday muito feliz. Ele hoje faz 24 anos, está lá em Londres, partiu há 2 meses, há pouco tempo. Espero que tenha sucesso. Para já está com muito sucesso num restaurante a vender bicicletas. E depois disso... Mais vale estar num restaurante a vender bicicletas do que num stand a vender comida. Não percebi. Não. Mais vale estar num restaurante a vender bicicletas do que num stand a vender comida. Onde é que se vende bicicletas? É um estabelecimento próprio para vender bicicletas. Pronto, é uma bicicleteira. Mais vale coisas do que estar aí na bicicleteira a vender comida, não é? Era mais estranho, não é? Pois era. Ping-pong. E ele? Porquê é que... Lembras-te da semana passada que eu tinha falado? Lembras-te... É um horda. Dois. Lembras-te da semana passada que eu tinha falado do... De reencontros com dois amigos meus e um deles. Sim. E até escolhi o Spanish Guitar porque era a música preferida de um deles. Sim. Continuando nessa senda, eu tinha um motivo para escolher isto dos reencontros, mas já não me lembro porquê. Não interessa. Reencontros são. Continuando nessa senda de reencontros são os mesmos inimigos, outras caras. E então eu, por causa desse meu primo, já que. Bom, eu cheguei à conclusão que íamos ter uma gravação, íamos ter uma emissão no dia dele, no aniversário dele. Lembrei-me, numa ocasião, ainda era eu solteiro e fui, não é verdade, não tinha ido para a guerra. Em 1900... Olha, sabes que esta semana morreu um mais antigo da Primeira Guerra Mundial. Tu disseste isso. O único sobrevivente. Tu disseste isso. Pois, quer dizer outra vez? Eu quero. Claude então. Stanley Coley. Sabe o nome dele e tudo. Então, tinha que 101 anos. 110. Foi com isso. Só os que trocaste um e os erpas. Eu te vim. Da idade que eu te vim. Ora bom. Nós, numas férias de... Verão. De verão, entre o 6 e o 7º ano, fizemos uma versão de uma música que na altura estava no top. Foi em top, antes que me esqueça. A Kaoma Lambada liderou o European Top 20 e mais do que isso, foi a primeira líder do European Top 20 nas tabelas existentes, de todos os arquivos, senhora, tu disseste, tu falaste nisso esta semana, e estás a dizer, o meu amigo, não sei se está a ouvir ou não, mas eu estava a ouvir. E até te digo, no 16 de setembro de 89 foi o dia também que começamos o European Top 20 aqui. Exatamente. Não, não foi em 89, foi em 2010. O dia 16 de setembro. A primeira líder que há registro é precisamente a Lambada. E liderou durante semanas. Sabes que agora o Dom Omar também tem lá... Chora nesse foi... O Dom Omar também tem lá uma música nova. E desta a gente passa. Está bem. Se foi um dia de hoje, um ano nem fez chorar. É verdade! Se foi um dia de hoje, um ano nem fez chorar. Chora, chora, que o mundo eu amo, que o dia não só me cuidar. Chora, não está abandonando o amor, que o dia não só me cuidar. Vai, meu coração, não é nas férias desse 6 para o 7º ano, nós fizemos uma versão, não era da Lambada, mas era de uma música dos Red Hot Chili Peppers. Eu já não... Eu depois vou-te cantar a minha versão, está bem? Deixa-se no suspense. Quando nós começamos off, Não. Quando começar a segunda intervenção, fizemos uma versão que depois, no início, logo, portanto, passado para aí 2 meses, se calhar, no entanto, logo no início do 7º ano, a professora portuguesa pediu para nós fazermos um poema sobre um tema livre. O que nós quiséssemos. E eu lembrei-me, espera aí. Nuno, fala poema. Eu há pouco tempo fiz uma versão de uma música com um primo meu. Aqui, não vou aqui cantar, porque a professora não pediu, é só um poema, mas retirando a música está um poema. E eu fui buscar esse poema, já tinha o poema feito. Era de minha autoria mesmo, mas não só, eu e o meu primo. E ele veio para lá. Ora, queres que eu te conto o que aconteceu no dia em que apresentei? Não, mas eu conto na mesma. Ficaste eufónico? Não. Chegou a minha vez, eu contei, eu li o poema e tal, até me lembro que estava lá no caderno de português, que era a capa que tinha as disciplinas todas, e ficou assim apertadinho, porque não cabia mais. Eu lembro de li tudo, e lembro de chegar ao último refrão, não lembro disso, engasguei-me no último refrão, e voltei a ler o último verso, e acabei de ler, e assim, ainda meio engasgado, levantei assim a cara para a professora. Ela só fez um sinal, ela ficou olhando, olhou para o resto da turma e só fez um sinal com a cabeça, a dizer que sim, só fez. Sim, em silêncio. Uhum. E o resto da turma. Tudo até pau, foi o único que me disse, pau, mas eu, ei, cara, fiquei tão contente. Senhora. Parece que ainda estou a ver a cara da professora só olhar para o resto da turma e a dar os gestos e podem. E eles já estavam à espera, gostaram muito do poema. E devias dizer, Nuno featuring Rui. Não é featuring, mas por acaso é dos R.E.N. R.E.N. Rui e Nuno. Ah, que giro! Não é R.E.M. Hoje passaste R.E.M. Vamos lembrar um lixo. Mas é R.E.N. Aquilo mais, um bocado mais parecia... Pois hoje, pois já vi, não sei ontem. Ah, bem, mas não estás a gravar mais parecia o Hora Zero. É, tu disseste. Mas eu hoje digo-te uma coisa. Estava com uma disposição, sim senhora. Pois foi. Hoje estava em dispostinho. Sabes... E então, já que hoje faz anos, o primeiro dos 3 capítulos de Nostalgia vai ser este, os Ariane, Rui e Nuno. Portanto, eu e um primo meu que agora está bem perto longe, em Londres. Sabes que na Inglaterra é outra vida. Tu chegas lá e passado uma semana tens emprego, se quiseres. Só se fores por isso e não aceitares que te apareça à frente. Mas lá, a oferta de emprego me falta. E foi o que aconteceu com ele, sem surpresas. Mas ele quer fazer lá um mestrado. É uma coisa nacional com o nosso coisa, comunicação social. Não sei se dizer não. É. Sabes que lá as aulas é 3 manhãs por semana. E agora temos aqui o nosso enviado especial, Rui Unas. Ah, não é o Rui Unas. É. Rui Nunes. Então, Rui Nunes, então, mas como é que está aí? Tu sabes que é que eu estou a falar. Cara. Não, sei. Não estou a ouvir lá no então, mas eu, Rui, mas não sei qual é que é o apelido dele. Percebe? Vai Rui Nunes, que é para ser mais parecido com o Rui Nuno. Está bem. Mas, e diga lá então, e o coisa, e como é que está aí o tempo? Ah, não é isso? Diga lá então, e o coisa da bolsa, como é que vai isso? Não é bolsa, é mestrado. Não é isso, da bolsa, da coisa daquela bolsa do dinheiro? Imagina, tipo, aí a bolsa do... Um enviado especial, ou enviado... Era, não era? Temos aqui um enviado especial. Não voltei a... Só mando mensagem quando eu fizermos. Mas resto, assim, escrever pela net, ou assim... Temos aqui um enviado especial, então mas diga-me lá, e como é que está essa coisa aí? O David Camarões, já ficou com a água, ainda não? David Camarões... Olha, ele e o Tony Blair não foram convocados para o casamento. Bom, que música é que os Ariane Rui e Nuno fizeram versão na altura? Sucesso de 1990 e... Nove! O ano aqui do Carlos Bonaparte, por isso mais um motivo para o seu agrado. Os Red Hot Chili Peppers vão cantar Scar Tissue. Sem razão. diz que sim. Timor tem uma decisão, quer pôr nisto um fim. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Timor a sofrer, Indonésia a ver. A Indonésia não aceitou a força internacional. Foi que ela deixou confusão total. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Que diz? Para rapazes de 12 anos, não está nada mal. Tu falas muito de 99, não te esqueças que 99 foi o ano em que Timor passou o que passou. Eu sei. Então, eu nunca mais me esqueço. Timor independente e tal. Fogo, que raio de plano é este? O gajo da MTV. Quero lá saber. Pronto, e foi este poema que mereceu o meu primeiro aplauso em plena sala de alunos. Sim, senhor. E acho que posso dizer que esta deve ter sido a minha primeira versão. Não foi sozinho, foi com o Rui. Mas acho, cover. Sabes que estou a ver um momento muito sentimental, muito, muito bonito. Porque as folhas, as duas folhas estão aqui, sim, porque ainda há outra música, mas deve ser vou guardar para outro dia. Mas, e esta é a melhorzita que a outra tem cada parte que eu vou-te dizer. Basta referir, por exemplo, que para rimar com desespero, em vez de escrevermos dinheiro, escrevemos dinheiro. Que era para rimar um desespero, mas isso será noutra ocasião daqui a 2 anos. É que estas folhas são aqui à minha frente, foram escritas na altura. Uau! Estas folhas têm 11 anos. E as letras, o tipo de letra do meu primo na altura e o meu também na altura, foram escritas em casa dos meus avós, que tu conheces, há pouco tempo estiveste lá. Yes. Mas não foi no sítio Storytelling, foi cá em cima no. Ah. Foi mesmo na sala. Não me lembro. A luz, estava assim a luz que obtemos agora. Lá estávamos lá na mesa sala de jantar e criámos isto. Ai, quem me dera esse tempo, amém. Fala lá, pá. Ora bem. Já sabes como se quer? Nem já, sim, senhor. Talvez se não soubesse, tu dizias. Mas eu sei qual é que é. Sempre qual é que é. A música chama-se. Bem, isto é assim. Como é que uma pessoa pode responder com uma. Como é que uma música do Red Hot Chili Peppers? Tem que ser com outra. Não, pronto. Há tantos rock? Não tem, mas eu como gosto, como gostei muito deles e do álbum, do Californication, porque não vai escolher Around the World. És interessante. Não. Eu podia escolher a The Side, podia escolher a Californication. Olha, a The Side é uma grande música. Por acaso é. How long, how long will I sign? Saio às 5, saio, uai, uai. Eu saio. I don't sei que eu sou chefe. Por isso saio às 7 e tu queres outro olho, sais às 5. E porquê vamos ouvir Around the Wrong? Ah, outra que para mim é a melhor música do Red Hot Chili Peppers, que eu mais gosto, é o Californication, chamada Road Tripping. Conheces? Não. Não foi assim? Continua a falar. Bem, a música que pronto, já é assim, eu vou responder assim. E foi assim, não foi? Eu vou responder assim. Vou responder com Around the World. E porquê? Vou responder com Around the World por uma coisa. Não sei, é assim. Esta música eu gravei-a diretamente para a minha quarta cassete de vídeo. É de música, não é? Da RTP2. Havia um programa de música que dava das 6h30 às 7h, ou das 7h30 às 8h, mas acho que era das 6h30 às 7h. Na 2? Sim. Que era o. A coisa, não sei. Ei. Mas era um programa desse género. Só dessa dava. É na altura que era um diário. Não, já foi depois. Se calhar era por aí. Era, talvez. Mais tarde, não sei. Prontos, mas é. Olha, aquilo só dava Beard Eclipse. Prontos, aquilo era só Beard Eclipse. Não lembro disso. Eu gravei do Canal 2, gravei esta música Around the World. Porque eu gostava dela. Olha, sabes, é uma coisa muito interessante essa tua pergunta, porque é que eu escolhi esta música? Como porque eu gostava muito de videoclipe. E tu agora este gajo está tolo. Este gajo está tolo. Ah, obrigadinho. Tu gostas de videoclipe? Até assim. Tu gostas de videoclipe, não é assim? É assim, aquilo era para mim era vermelho e amarelo. E era? E era sobretudo vermelho. Pois, e eu gosto dessa vida. Também gostava da música, que ele falava assim, tipo, all around the world, we can make now. We can make now. Like what? Sabe, mas sabes que esse videoclipe tinha partes que, por exemplo, na MTV não passavam, de certeza. Porque ele, com a mão, fazia assim umas coisas. Deixa lá. Pois quem se lembra do videoclipe sabe o que é que eu sou. Isso eram coisas pior. Eu essas coisas não via. Pois. Essa coisa não via. Pois. Há um futuro, acho mais bom isso assim. Pois, exatamente. Olha, mas é assim. Estás a escolher essa música porque eu gosto, porque me reporta ao ano de 99. Eu hoje 99. Mas é alemão e tudo, 99, sim senhora. Pronto, então é assim. Então, reporta a minha quarta cassete de vídeo. Ah, sabe, se não me ouvi a casa ainda. A minha música número 53. É o... agora, como é que tu achas que é 53 e não é 47 ou 915? Porque eu sei, sabes que eu ouvia aquelas cassetes com alguma frequência. Mas não só isso, sabes que eu nutria um carinho muito especial por cada música que eu gravava. Isso é bom. Então havia algumas que eu decorava, muitas delas decorava. E é assim, às vezes até posso não decorar o número daquela música, mas decoro o número da música que sei que estava a seguir. E pronto, se vai por aí, que por acaso até ao quase. Porquê? Porque a música que vinha a seguir era a Ready Set Go dos The Weasel. Não é Ready Set Go? Let's go. Não é a mesma coisa. Sento por som. Pronto, então eu escolhi esta música. Esta música era o número 54. Já acabaram os The Weasel? Eu sei. Foi até hoje. Até hoje, enfim, estamos na câmera, mas enfim, foi a maior cassete de música. 54 músicas, tanta coisa. Para 3 horas, 54 músicas não era toda coisa. Era habitual 46, 47. E couberam as 54? Couberam as 54. Então tinham 3 minutos todos. Não, eu sei o que é. Sabes que eu estavam cortados. Não, eu sei o que é. Eu gravei algumas assim mais antigas. O Elvis Presley. Ah, mais curtas. O Elvis Presley. Músicas de 2 minutos. O Elvis Solto. E a cama. Pois, o pum pum purum pum pum pum, também gravei. Pum pum pum pum purum purum, não, não sei. Também gravei essa, por acaso também gravei. Que eles houve uma altura que fizeram um fim de semana a preto e branco na VH1. Então aquilo, bem, era para ir 10 vezes por dia a mesma música, mas pronto, não tinha mais, passava a mesma coisa. Mas havia lá os elves presos, elas aos gritos. Parecia que iam todas aquilo, parecia um hospital. Sabe, os concertos do Elvis Presley e dos Beatles, parecia quase um hospital. Sabes porquê? Porquê? Parecia que elas iam todas ter filhos ali. Aquilo é uma gritaria que era uma coisa maluca. Então pronto, olha, foi assim. E então, e não me lembro, tinha pai que é? Ora, 30 e poucos anos, pai, aquilo era uma loucura. Pronto, e então. Eu escolhi esta música Around the World mesmo por isto, pronto, porque é uma música que traz saudades. É a música do meu tempo, traz saudades, já lá vão 12 aninhos desde que esta música saiu do forno das novidades. Na altura não havia top 10 da Antena Web, na altura nem havia Antena Web, não é, mas pronto. E então, olha, escolhi por isso. Faz parte da minha quarta cassete de vídeo, faz parte das minhas recordações. Porquê? Porque eu nesta altura é o tal videoclipe vermelho e amarelo, não é? Aquilo tinha umas coisinhas a mexer, que não sei o que era amarelo. Não sei, gostava daquilo, pronto, achava piada. O Scar Tissue era mais cinzento. E pronto. Era isso. Podes separar se quiseres. É? Yes. Vamos lá ouvir os Red Hot Chili Peppers a cantarem à volta do mundo, Around the World. Está bem? Está bem. Está bem, ao lado do mundo. Está bem, está bem, está bem. Troika. Where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. Oh, I saw God, then I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh, freer than a bird, 'cause we're rocking Ohio. Around the world, I feel beautiful. Take a wife, 'cause life is beautiful. Junto, repara que eu até estou longe do gravador profissional. Ai, que eu vou enervar-me. Amém. No domingo vai pesar-nos. Vou bater em ti também. É só falsidade. Lembra-se daquela história? Sabes como é que se faz a escala? Going to the world is all revolving. Não, tá mal. É. Going to the world, and all is done. É assim. Não, é assim. Me... Vou ver o chá dar no beat, João. Tá bem. Olha, mas não põe o som, que é para poder falar. Então é assim. Mi, já mi em cima de si. Já disseste isso. Sem dó. Já disseste. Ao sol. Isso. Lá. Que até vai de marcha ré a fazer fá-fá. Já disseste isso. Estás a ficar... Oh, já passaste isto hoje. Não foi esta música, mas outra. Pois não. Do you really want to... Ah, o Sculpture Club. Exatamente. 1983. Do Voice Orz. Sim. Boogie Night. Sem querer, atenção. O Dono Ludo só estava a mesinha. Lá que se chama mesmo Voice Orz. A noite do Boogie na BH1. Vai bom, a seguir vamos ver. Vamos rir um bocado. Não, a seguir a intervenção durante a música não é agora. Eu acho que nunca te mostrei essa música. A seguir a guitarra, em vez de servir para tocar, vai servir para dar em cima da tua toina. Bom. E então eu... Acho que nunca te mostrei essa música. Não. Mas vamos ouvir uma música de Queen. E vamos explicar já porque regressando à coisa da nostalgia, reencontros e voltar a amigos passados, tempos que já não voltam mais ao tempo. Vamos cantar essa. O tempo volta para trás. Já podemos, já voltou. E então, nós, exatamente no sítio onde nós estamos, e exatamente nas mesmas posições, eu aqui e tu e o outro à minha direita, eu tinha um amigo meu, acho que era teu primo. E trazia tocons. Nós muitas vezes, isto nos anos 2006 e 2007, e mais 2006, também. 2005, nem sei, se calhar 2005, 2006, 2007. E 13 não? Oh. E então eu. Nós pegávamos em. Na altura, não, nem sequer tinha aqui os programas que nós usámos de edição, era mesmo no Windows Movie Maker. Uh-huh. Metíamos a música a tocar. O microfone lá perto e as nossas vozes mais perto das colunas e toca a cantar. Estás a perceber? Estou a perceber. Ou não, primeiro gravávamos as músicas e depois punhamos lá na faixa de Movie Maker. Pronto, que músicas eram? era músicas midis. Sabes que vais apanhar músicas midis a aqueles sites, coisas. Ah, sim senhor. Com uma grande qualidade, cá. Isto é uma maravilha. Eu tenho pai coisas, pai tipo 5 mil coisas dessas, ou mais. Tu tens tudo. Depois isso não tens espaço no computador. Não, no computador, no disco. Quer dizer, no computador também. No disco, no computador, em tudo, no disquete. Ah, sempre bom. Olha, até uma disquetezinha me dava jeito. Sempre podia para lá uma música MP3. Sério? Depende. Só que ao menos não pude 44 megas, agora que não é difícil. Ah, depende da como da coisa. Ai! E então, nós, sei lá, eu até vou aqui, vou procurar aqui as versões para eu dizer ao todo quantas é que nós gravamos. Ah, bom, aqui estão uma, duas, 915, 612, ao todo estão 27. 27, está quase. Mas nem todas foram com ele, algumas foram sozinhas. E uma delas nem sozinhas, foi com ele. Algumas foram sozinhas e voltaram acompanhadas, não? Sozinho. E uma delas nem foi com ele, nem foi sozinho. Foi com a catraia do coisa, 22 de junho. A segunda 22. Ora bom. E ela também cantou, ué? Ah, nunca ouvi isto também. Uau! E a Viana agora temos uma gravação, né? Uau! Também foi só essa, mas temos uma gravação a dois. Uau, sim senhora! É verdade. Chama-se Curva Ascendente. E começava mais ou menos assim. Queres que eu cante? Podes, agora podes cantar. Hein? Sem amizade, estraga tudo com as palmas. Valia uma tristeza, mesmo sem a maioridade. Revela-se uma surpresa entre as muitas sensações que vimos por aqui passar. Entre as revelações, veio uma para ficar. Personalidade acentuada, revela-se uma grande amiga. Conhece bem a sua estrada, lida bem com os inimigos. E quando a mente liberta, estando sempre a progredir, é aí que o gênio desperta. Há um mundo novo por descobrir. Que será feito de ti? Que será feito de mim? Que será feito de ti? Se a nossa amiga não estiver aqui. Pois é, não entrava, mas já não. Depois vais saber a gravação, vais ver que fica a guitarra suave e a voz de porcaria e estragas tudo com as palmas. Não sabia. Bom. Agora deixa-me cá pensar. Será que. Se a nossa amiga não estiver aqui. Sabes quanto tempo é que durou o programa na semana passada? 1h42. É a culpa foi minha, se calhar. Claro. É uma curva ascendente. Já morreu. Sem a minha parva dela, já morreu. Ora bom. Depois já se questionar-lhe se eu poderia ouvir essa. Continuando. É uma pérola musical. E então continuando. Também gravado em 2007, em novembro. Conhece os The OJs? OJs. Então é uma música deles de 1973. Ah, pensei que fosse essa tua escolha. Não, é. Eu não me lembro. E ainda agora disse que era uma versão uma música dos Queen. Ah, pois foi! E entre as talvez 20, 20 e tal versões que eu e esse meu amigo, teu amigo primo, gravámos, há uma que ficou de rir. Olha, está a dar. All I need is a rhythm. Olha! O Henrique Iglesias na altura em que ele cantava como pessoa. Sabes que o Jesse vai fazer os concertos de abertura, do João Iglesias? É natural, é? Natural, isso não é do nosso tempo, isso não é de 1999, se quer. É, precisamente. É. Foi a dona que se deu a Bailamos. Ah, está bem. Fazia, e era a música número 1 da minha cassete, da minha oitava cassete. Sucede é que música? Não, esta era a música número 1. Sucedeu a Bailamos. Bailamos. Fica sabendo aí o Bailamos. Entre as 20 e tal gravações, houve uma que foi desatar a rir, porque... Pronto, acho que vamos, ouvimos e depois não é preciso dizer mais nada. Outra razão, além disto da nostalgia e da gravação musical e tal, é que para mim esta é uma das melhores músicas de sempre, entrando na minha lista e não tinha passado esta, porque os trovadores não a tocavam. Por isso é que não tinha passado. Além de Sons of Swing, Illusion Man Legion, e Wicked Game, e The Traveler, e por aí. Vamos ouvir então? Vamos ouvir. 1975, se não me engano, do álbum... Dos Queen, 75? Sim. A Night at the Opera. A música dos Queen não é Rhythm Divine, vamos calar aqui em inglês. A música dos Queen é a mítica Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is it just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama, just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If not back again this time tomorrow, carry on, carry on. It's nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's hatching all the time. Goodbye everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, when the wind blows, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Scaramouche, Scaramouche, will do the fandango, thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bishmila. No, we will not let you go, let him go. Bishmila. We will not let you go, let him go. Bishmila. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go. Don't let me go. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just get it out, just get it out right here. Ooh, ooh, yeah. feel real. Matters anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Anyway, the wind blows. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. À quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso, quartas-feiras, às 17 horas, na Antena Web. Então, gostaste? Ah, lindo. Tá, cá está muito giro, cá está muito giro. Está uma coisa engraçada, é. Está uma coisa bonita. E isto é o menos parvo, porque nós fizemos uma versão em português. A tradução mesmo. Foi na altura em que descobrimos que havia tradutor na internet. O site cifras.zq traduzia as coisas e nós... Mamma mia, como é que era? Eu sou um pobre rapaz. Havia parte muito boa. E então aquilo estava a traduzir para português do Brasil. Não, ah, porque eram diferentes, agora é quase a mesma coisa. Mas não. Na altura eram diferentes. E então aqui nós começámos a gravar, mas depois só nos ríamos um pouco, que a tradução ficava tão boa à música e acabou por não ficar gravado. Sabes que eu por acaso estive a estudar, enfim, estive a analisar as alterações. Olha, que eu acho que há. Eu cada vez mais me convenço que isto não é português do Brasil, é português modificado, é como o Brasil. Oh. É, olha... Estamos a falar de música da Cidade do Acordo. Já falaste sobre o Acordo no Nós e o Mundo de 22 de Outubro? É verdade. Tu não disseste aos nossos ouvintes, mas foi intervalo. Foi, não vou dizer agora. Mas primeiro estava a querer saber, porque nunca tinhas ouvido isto, ou não? Não. Estava a querer saber a tua opinião sobre estas duas... A minha opinião é que eu acho muito bem. E acho que a partir de já devia ser a partir de 2012, que devia ser considerado erro, escrever consigo. Estamos a falar da música do Bohemian Rhapsody, mas está bem. Mas queres que eu fale sobre o acordo? Não, o Bohemian Rhapsody. Mas diz sobre a versão da música! Mas diz que sim, queres que eu fale sobre o acordo? Não, quero que fale sobre a versão da música. Mas diz lá, se queres... Paraste aquela quando andar no... Em trim, trim, trim. Era o que havia. Fala lá sobre o acordo, senão vai ficar a chorar. Ah, pronto. Ah pá, foi... Está engraçada. Está uma coisa... O acordo está engraçado. Não, tipo, está... Ah pá, é engraçado esse... Primeiro, pronto, é uma qualidade... Nota-se que é uma qualidade de casa. Está engraçado, por acaso está. Is this the real life? Escaramuz, venido do Fernando, Thunderbolt Lightning. Ah, e na altura era raios e raios, e vai lutar por mim, o Galileu. Sabes como é que está lá na televisão? Jamiroku, ai! Jamiroku, ai! JK. E antes deu os Rolling Stones, 1981, Stop Me Up. Sabes que o Mick Jagger aparece numa gravação dos Beatles em Abbey Road? Stop Me Up! Ah, não, isso é do... Estás a ver? Mais um motivo para eu ir a Londres. Os estúdios Abbey Road, onde tiveram os famosos Beatles, entre dezenas, centenas de outros. Ah, Londres, Londres. Mas, não sei se vão aos Jogos Olímpicos. João, vamos fazer lá uns coros que escolheu? Olha. E um dia vou a Londres. Só se morrer antes. Já era para ir em 2010, como tu sabes, no primeiro fim de semana de novembro. Ainda bem que não fui, senão não havia a gravação dos coros. Era nos dias 6 e 7. Por acaso não sabia. Nos dias 7 sabias, sabias. Então não me recordo. Que eu ia com a amiga de Figueira, porque não fui, mas eu não fui. No dia 7 de novembro foi quando eu... Sabia, de certeza. Pronto, não sabias. Olha, quase que não. No dia 7 de novembro foi uma equipa perdeu 5-0 aqui no Porto. Não sei quem foi. Ah, este indivíduo, pá. Este sabe se o Rio Ave ainda ficava à frente do Benfica num campeonato? Já não fica, falta pouca jornada. Aí é que estava a gozo o resto do ano, até acabar o campeonato não, seguinte. Não ficava, não ficava. Olha, se o Braga descer divisão, sempre ficámos mais perto. Sim, também isso é verdade, mas... Só estamos a 4 posições. E se o Braga descer a 3? Mas há muitos pontos, amigo, mas há muitos pontos. Só faltam 2 jogos. Mas acho que a da Vitória vai valer 20 pontos agora para o Rio Ave. Pois, ouvi dizer que sim. Domingo é Rio Ave e fica. Pois, então, verdade. Melhor se vocês fazem o favor e deixam-nos ganhar, que é para a gente ainda não topar na Europa. Bem, eu acho que, enfim, eu acho que agora o Rio Ave devia ganhar. Sabes porquê? Não, quero para castigar o Benfica. Não, enfim, não é essa, a questão é essa. O Benfica, olha, já não chega primeiro. Já não chegaste a primeiro. Não, eu sei jogar com os suplentes, que era para poupar para ganhar a Liga Europa. Agora quero ver o que é que eles vão fazer. Fala lá da tua escolha que nem sabes qual é. Por acaso sei. Está bem. A minha escolha vai-me reportar uma coisa que eu descobri em 2006. Ah, peraí, antes que... Ah, sim, é um intervalo, sim, tivemos intervalo. Tivemos intervalo, mas não é isso. Vou-te cantar o resto, senão tu ficas a chorar também. Na parte que a 22 de junho, parte 2, cantava. Ah, sim. É uma curva descendente, impossível de acontecer. Lá chegam com as palmas. É bonita, é inteligente. Gente. Não há mesmo nada a fazer. Destacou-se ainda criança. Ansa. Para a loucura, criação. Sansão. Está na frente desta dança com amor, dedicação. Que será feito de ti? Aqui entrava o badalhão, quer eu. Que será feito de mim? Que será feito de ti? Se a nossa amiga, se a nossa amiga não estiver aqui. Amiga, e os dois não estiver aqui. As duas primeiras quadras que eu viste era ela. Depois estava eu e era alternado. E depois mostra. Uma coisa bonita. Por acaso. Cada um a cantar pior que o outro, mas está bom. Então, fechavas a falar sobre as tuas coisas. Babylon Zoom, chamada Spaceman, não é? Não é. É o que está a dar no vídeo. De 1996. Já agora vem lá para ver qual é que é. Já acabou? Oh. Por isso é que está a dar as letras. Fala lá. Pronto, é assim. Esta versão eu encontrei, era um álbum de chill out do ano 2006. Tá bom! Não é esta, mas. Tá bom! Yeah, sou o Benafric! Sou o MNS, a mano do Black Rules! Vamos ouvir esta, a minha escolha, pronto, não sei qual é que é. Não sabe nada. 1990. Quem é que é? The Black Rules. Pronto, então é assim. A coisa. Escolha. É assim. Já me saco com isso. Sem ser qual é que é. Esta música eu descobri em 2006 no álbum Chill Out. O tema. É bem conhecido todos vós, mas. Who Wants to Live Forever? Who Wants to Live Forever? E lá. Mas não é a versão dos Queen. Ah, então está bem, é a minha, não é? Não fiz uma versão disso. É a versão dos Doom! Os Doom são um grupo holandês, acho eu. Eles têm uma vocalista com uma voz, têm tipo uma vozinha de bebê, muito fofinha. Falar em Holanda, queres um boné do Canadá? De quem? Um boné do Canadá. Não. Então está bem. Sim, eles têm assim uma voz, uma vocalista assim, tem assim uma voz tipo de bebê. Ui, tão querido, tão bovinho. Mas depois, pronto. Ela canta muito bem, isso canta. E eu acho muito engraçado uma coisa, é que eles cantam, ela canta baladas e dá voz a dance music. São justamente, mas assim, pronto. Bem, eu encontrei esta música, este Once to Live Forever, e outra também que era Nothing Compares to You. And, também liderou durante muito tempo o EP de Altamente, em 991. Mas encontrei também na versão dos Doom. E escolhi esta música faz parte, primeiro, faz parte do meu novo... sabes que eu houve uma altura que tive uma fonte pessoal que me fornecia muito material discográfico. Uma fonte pessoal, ou seja, era alguém que vinha diretamente ter comigo, fornecemos gigas e gigas de música. É a mesma buzina? Diz? É a mesma buzina? Não. Era um colega... música que eu estou a inventar agora, mas continua. Era um colega de quarto. Foi que eu disse. Melhor, um colega da residência. Um colega da residência. Mas eu porque é que não queres me levar para a faculdade? Um colega de quarto. Não estás lá, filho. Por foda, amém, aleluia. E então, eu houve uma altura que eu tive imensas músicas. Eu encontrei no meio de uma série delas. Esta. Fazia parte do álbum de Chilado, que hoje em dia não sei nem que parte. Mas pronto, e então? Eu não sei explicar, eu apaixonei por aquela música. E então? Eu fiz um CD uma vez com as minhas músicas preferidas, só por lá 12. E esta era uma delas. Bom, é assim, não foi só pelo CD. Foi porque marca a minha altura em que eu, apesar dos contratempos, ainda era feliz na universidade. A altura em que eu mais convivi com pessoas. Sei lá, que conheci pessoalmente via internet, mas que depois acabei por conhecer pessoalmente. Com quem falei muito. Conheci pessoalmente via internet? Não, conheci pessoalmente através da internet. Ou seja, vou-te explicar. Eu conheci as pessoas na internet, depois encontrei-as pessoalmente. Também conheci pessoalmente. É rápido. E não te esqueças o que vais dizer. Não. Diz lá. Esta semana eu acho que comecei a conhecer uma pessoa no autocarro. Ah, é? Obrigado. Olha o Steak Dead, um grupo Robbie Williams. Olha. Até agora ia para isso olhar para mim quando eu entro. Na quarta-feira fez isso e hoje não estou a fazer. E eu fui-me sentar para a beira dela. Segunda-feira se apanhar já vou começar a falar. Para a semana casamos. Está bem. Pronto, e então... então é assim. Esta música reporta essa altura em que eu era uma pessoa feliz na faculdade, ou na universidade. E em que, sabes que eu lembro-me, por exemplo, de diretas, que eu chegava a fazer diretas ao telefone com algumas pessoas. Mas aquilo era uma coisa fantástica. Eu tinha... uma média de 100 comentários por cada fotografia que eu publicava no meu Fotolog. Para quem não sabe, é fotolog.com/não existe nenhum assim. Pronto. E então, pronto, é assim. Eu tinha o meu espacinho e tal lá na minha página pessoal. E assim, foi a altura em que eu estive socialmente mais ativo e a altura em que eu fui socialmente mais bem sucedido. Pronto. E esta música... transporta-me, esta e outras, transporta-me a essa altura, transporta-me, por exemplo... nessa altura. Transporta-me, por exemplo, àquele momento na universidade em que havia os exames, em que a gente... eu tinha um exame e tinha o resto do dia livre. Eu durava aquilo. Não sei explicar, é assim... para mim era fantástico, era um espetáculo. Tenho hoje muitas saudades de muita coisa que lá vivi. No meu primeiro ano, depois a partir daí tornou-se um pesadelo, mas enfim... pronto, ou seja, reporta-me a um momento particularmente feliz da minha vida. Pronto. E reporta-me a uma coisa muito gira também, que é o verão de 2006. Que foi até hoje o melhor verão que eu vivi. Verão de 2006? Sim. 22 de junho de 2006. Pronto, não, por acaso eu fui mais tipo 30 de fevereiro de 2006. Mas pronto, foi assim... sei lá, estás aqui. Imagina. Um calor abrasador. Deitar, sem nada para fazer, deitar, assim, naquela molenguice, estava de género a conversar com 15 pessoas por e-mail e a partir das 3 da tarde, ai vou sair, ninguém. Porquê? Estava a jogar Portugal contra o Irão. Pumba, 2-0! Foi. Ah, que maravilha. Ganhamos ao Irão. Ah, depois fomos ao terceiro quarto lugar e perdemos com a Deutschland. É verdade, tenho um desafio para ti, mas não é agora que achava em 12 minutos e 20. Vamos lá então ouvir a música. Vamos lá! Once to Live Forever, tema de Doom! Não é tema de Doom, é tema dos Queen. E, no, e vamos, não, dizer, vamos lá dizer. Okay. O... Wants to live forever. Bom, original dos Queen, aqui. Wants to live forever. Ele está assim, ele está a ficar enfermado. Está quase a chegar até então. Exato. Tema dos original dos Queen, aqui apresentado pelos homens em luta, holandeses. Chamado... Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Funcionou, não? Olha, faça aí o ritmo que estavas a fazer durante aqui o Want to Live Forever. Era isso? Era mais rápido. É que você ia. Ainda tem mais popsy. Ainda tem mais popsy. Isso era outra das. Ainda bem que tem isso. Isso era outra das invenções na altura dos R.E.N. Ora bem, antes da tua última intervenção, tenho a reclamar contigo duas coisas. Um. Ponto número 1 deste relatório oficial de contas. Em relação ao biênio 2009-2010. O senhor não pagou os impostos quando devia. Temos aqui um furo de 3 mil milhões de centavos e o senhor vai ter que cobrir isso nos próximos 5 minutos. Está bem. Primeiro, tu deve ser uma panca qualquer pela Britney Spears. Quer dizer, tu, primeiro, a quantidade de músicas que eu ouço dela durante a semana. O bom é que não dá para passar à frente. Mas fora isso, tu, que és todo crítico, tal como eu, com as vozes todas misturadas e com o computador, não sei o quê. Ela faz isso praticamente desde o início, agora muito mais do que há 10 anos ou 12. E gostas dela, estás sempre... Ah, este álbum é qualquer coisa de interessante. Tu não queres dar com a guitarra na cabeça, como é? Tu deves ter uma panca qualquer com a Britney Fitzgerald, na cidade hoje de dezembro de 1981. Pois, não sei se quer ter alguma panca com ela. Também. Deve ser, deves. É só isto a dizer? Eu espero que ele começasse a mandar a mim. Vamos porque é Britney, pronto, não. Vamos porque é uma artista norte-americana. Não tem uma popster. Segundo e último. Tenho aqui a protestar diante do Sr. Primeiro-Ministro. Oh, Sr. Deputado, ouço-me até ao fim, que eu também ouvi com atenção. Até ao seu final, que eu chamo para o porto. Deixe-me só dizer isto. Deixe-me só dizer isto, porque eu estou a ficar sem tempo. Pois é, também. Deixa-me, sabes que eu hoje ontem sonhei com o Parlamento? Eu e a minha mãe... A minha mãe estava-se a atrasar e nunca mais chegávamos ao Parlamento. Estou lixado. Fala nisso, deixa eu ver. Helena, ainda estás pé? Ah, ainda está a pé. E então nós estávamos a chegar atrasados ao Parlamento e ela nunca mais achava que eu queria ver a sessão. Sonhei com isso. No dia a seguir, as sessões do Parlamento voltaram. Passava quase um mês sem sessões. Já viste? Sobre o... Sem sessões? Como assim? Então o governo está... É só o governo de gestão, não há assembleia. Agora 15 não. Não há debate. Exato. Pois, exato. Mas houve no último dia 5 de maio que o Teixeira dos Santos a falar sobre as medidas de Troika. Palavra da salvação. Troika. Então, vamos ouvir... Ah, não vamos ouvir nada. Estou a reclamar contigo. Sim, aí. Não, já vem essa parte. Sim, estou a reclamar. Isso é que interessa. Tu hoje, em 4 músicas seguidas, no Rádio à Tarde, 3 delas já foram escolhas tu aqui neste programa. Acho muito mal. São escolhas pessoais, escolhas, e vais meter num programa de rádio à tarde que é ouvido por 5 mil pessoas por minuto. Mas quais é que já deu? Não sei. Será, não me lembro. Mas sei que por aí, eu tenho que meter sozinho, mas eu faço sozinho. Em quatro músicas, só uma delas é que não... Olha, a Catherine McPhee's Not Right, aquela grega que não sei o quê. Ah, é a Catherine Stanisi. E a outra, antes da Catherine McPhee, foi outra também que já escolheste aqui. Mas a Catherine McPhee foi a primeira da sessão de 4. Não, essa foi a primeira. Depois meteste uma que não é. Depois meteste a grega. Mas antes dessa primeira, seleção de 4, a última da anterior tinha sido... A última música da seleção anterior tinha sido mais uma escolha tua. Achas isto bem? Então, vou pedir a tua admissão ao chefe. Então, mas não foi uma, não foram 3 em 4. Foram 3 em 25. Ou 27, aliás. Não, porque mais à frente também escolheste mais uma. No mínimo. Então, foram 4 em 27, pronto. Pai, não precisa uma coisa. Aquela, porque pai, os gajos não... Agora, eu vou ter que procurar outro jornal. Outro jornal. Não sei porquê. A minha amiga que trabalha à minha frente, no computador à minha frente, ela recebeu todos os dias, esta semana, e é do mesmo sítio. Eu não sei porquê, não estou a receber. E por acaso perguntei-lhe quando ouvia dizer... Ah, hoje eu ouvi lá da tarde, estou a dizer isto. Ah, não ouvi a primeira vez. Quando ouvia dizer que estamos a ficar descontentes, não sei o quê, que não tenho serviço, não foi? Exatamente. E eu perguntei à minha amiga se tem recebido. Mal, tu disseste isso. Uhum. E ela disse que recebeu todos os dias, quando normal. Sabes porquê que é? Pá, eu acho que... Sabe o que é chaguinho? Não, eles devem perceber-se que eu partilho, que eu utilizo aquilo para uma coisa que eles não querem, sabes? É, e eles não escutaram ter um web, só não, pá, não, não, é assim. É. Imagina, pá, para ter escutado por acaso. Já te contei a cana do outro rolamento aqui na minha rua? Não. Já. Não. Também, queres que eu conte outra vez, já sei como é que é. Há uns anos, ainda dava a malhação, eu lembro de contar isto, mas também, vou contar outra vez, que a gente vai contente. Ainda dava a malhação na SIC, sabes o que é que eu falo? Uma novela. Sim, sim, sim. Ao fim da tarde. E eu estava aí e eu vi, pum, aqui na rua. Fui ver e estava o vidro da frente quase todo partido, um carro, e um miúdo, sei lá, pai de 10 anos, porque era nem isso, pá, volta disso. Com a bicicleta num lado e eu na outra ponta. E o rapaz, na altura tinha 20 e tal anos, da nossa idade agora, saiu do carro, nem se preocupou com o carro, foi ter o miúdo, disse, estás bem? E ele, estou. Ai. Ele, estou, mas pôs na bicicleta, foi a correr até casa, subi com a bicicleta na mão, e foi a correr daqui até casa, dizer, ai. A subir a rua assim, passado 10 minutos estava em ambulância. Na altura não doía nada, mas depois, correu para uma trombada. E eu achei piada a maneira de ele subir com o coco na mão. Ai, ai, ai, ai, ai. Tô. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha! Ai, não é? Mas já falaste essa música? Da Isla Bonita. Pois. Ana Isla Bonita, não temos quatro. A última escolha de hoje é o resumo disto tudo. Embora eu tenha... Agora que estou a pensar. Estamos em... Já estamos a gravar. Há muito tempo. Ah, sério? E então eu... Então eu estava aqui a fazer as reclamações, só achas que... Ei, já desde essa altura. Oh, deixa eu vou dizer quantos minutos estamos a gravar. Olha, está a dar a pink. Há 6 minutos e 23. A minha última escolha é, no fundo, o resumo deste, das minhas outras duas. Mas, embora eu tenha a sensação que ainda vamos voltar a isto, nostalgia, recordar outros tempos da nossa vida, e não é? Recordar é viver. Só tu e eu. Cá, filho. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, não sabe. Não sei, eu acordo. Só tu e eu. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Bom, bom. Não, vamos lá então. Só tu e eu. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Só tu e eu. Só tu e eu. Sim, eu sei. Toca um bocado acima. Como? Estavas a tocar numa nota acima. Já não. Bom, deixa lá. A minha versão, a minha última escolha vai ser uma melodia que já passou aqui mais que uma vez nos cortes que escolho eu, mas não como uma escolha. Como uma música assim para a parvoíce. Que nós cantamos em duas ocasiões, no mínimo duas ocasiões, pelo menos lembro-me dessas duas vezes, canto-me mais, peço desculpa aos nossos amigos ouvintes e aqui ao Ernesto. De que música é que eu falo? Falo daquela. Tenho um amor em Coimbra, tenho um amor em Coimbra, tenho um amor em Coimbra, vê. Ai, tenho um amor em Coimbra, sé, tenho um amor em Coimbra, sé, tenho um amor em Coimbra, vê. Ai, se a Coimbra do amor fora, se a Coimbra do amor fora, se a Coimbra do amor for ver. Ai, se a Coimbra do amor fosse, se a Coimbra do amor fosse, se a Coimbra do amor foder. Se foder, se foder, se foder, ai, ai, ai, tudo bem. Se não foder, ai, se não foder. Que se lixe. E a outra versão. Estávamos em Compostela. Estávamos em Compostela. A petição é minha fazer xixi. Exatamente, pois é isso. Casa de banho, caravela. Casa de banho, caravela. Se tu não viste, eu não a vi. Saudade. Saudade. Saudade. Saudade. Casa de banho que não há. Portanto, vai ser muito difícil de descobrir que música é que vamos ouvir. Vamos ouvir a Sarah Évora. Ah, eu sabia com quem é que ele cantava isto. Com quem é que ele cantava isto nesta versão ao vivo? Deve ser com os Bonga. Não. Bonga! Deixa cá, deixa-me ver, no instante. Não. Deixa-me! Está bem. É que está-me a fazer lembrar o... Deixa eu ver. Quando? Não tem no web. Em que dias? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então já posso ouvir? Chama o Gaudinho. Isso não vai abrir agora. Pronto, não interessa. Vamos ouvir, numa versão ao vivo, Cesar Eber com alguém que depois... Para quietinho! Parece que é de vano. Enquanto a mãe preta embalava seu amor, não sei que do meu amor. Continua. Enquanto a chivata batia no seu amor, preta na... Como é que é? É isso. É, enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o fio filho branco do Senhor. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo a meu redor me diz que está sempre bum bum bum bum bum bum bum com... E pronto, digo a seguir com quem é que ela canta. Vamos ouvir, para aqui, Cerebra com Soltá. Esse caminho passado meu, quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passado meu. Saudade, saudade, saudade, desce a terra sem encanto. Saudade, saudade, saudade, diz que a terra sem encanto. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desce a terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, κοίτα τα αστέρι που κοιτώ, στα μάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, σοδά, σοδά, που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, σοδά, σοδά, μοναχή μου κοιμάμαι. Μη μ' αγαπάς για μια ζωή, ξέρω κανένας δεν μπορεί εύκολα φως μου να το κάνει. Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Σοδά, σοδά, σοδά, που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, σοδά, σοδά, μοναχή μου κοιμάμαι. Saudades, saudades, minha terra se me inclama. Saudades, saudades, saudades, minha terra se me inclama. Saudades, saudades. Posso falar? Bom. O momento que se segue nesta edição é muito sério. Sim, vamos tocar uma musiquinha em guitarra. Caros ouvintes, como vos disse, esta semana foi uma semana pessoalmente difícil. Foi uma semana em que tive de lutar contra mim mesmo, ao mesmo tempo que me defendia dos outros. Foi uma semana em que fui exposto às minhas mais fortes fraquezas. Foi uma semana em que, acima de tudo, chorei, desesperei, mas sobrevivi. Uma semana em que saí ileso das minhas próprias pancadas. Uma semana em que, apesar de não encontrar respostas para as minhas perguntas, não tornei mártir, ou não me tornei mártir, das minhas dúvidas. Se cresci, ainda não sei. Mas também sei que não regredi. Sei que a culpa das minhas dúvidas é a minha condição humana. Só ela, e mais nada. A minha condição humana e a dos restantes humanos, cuja sua condição é a mesma que a minha. Não seja, porém, a mesma solidão que a minha, a dos outros. Não seja, porém, a minha mágoa, sequer o dobro daquilo que é dos outros. Ou melhor, que seja mais do que isso. Que seja a minha mágoa, ou que sejam as mágoas dos outros, uma gota no oceano, em comparação com a minha. Às vezes há marcas que a vida deixa, que nem 10 ou 20 anos apagam. Esta semana fui exposto a essas marcas. Tenho a alma cheia de cicatrizes. O principal motivo é a solidão. Por isso, a música de hoje chama-se Solidão e é de Bana. Escolhi esta música porque fala de alguém que quer dar pelo menos um último beijo antes de partir. Ao contrário do que se passou na minha vida pessoal, esta semana foi uma semana produtiva em termos, direi, profissionais, já que para mim a Antena Web é a minha profissão. Posso não ganhar com aquilo que faço, mas não é por isso que eu faço com menos gosto. Na verdade, até faço com mais, porque estou livre dessas pressões económicas. Estou sossegado quanto a isso. E se Banã quer dar um último beijo à sua amada antes de partir, quero enviar-vos um último abraço nesta edição. Uma edição em que, confesso, convosco e durante as 45 horas semanais que tenho de programas, eu senti-me menos só. Lançaram das músicas da emissão número 32 dos Cortes Boas com Noel, Red Hot Chili Peppers com Scar Tissues, Red Hot Chili Peppers com Around the World, Bohemian Rhapsody, uma versão de dois ceguinhos, Dan One, ou Doom, logo como é que é? Doom, One, Three Feathers, Cesar e Évora soltar, e vamos... E vai com só deu, ai não! E vamos... Ah, eu não expliquei, mas saudade, no fundo, é o próprio nome da música. É saudade dos tempos de altura. É gostar de voltar, também gostavas, não era? É, também eu. Era que gostava. Quando tinha gostava. 50 anos, eu gostava. Eu gostava de voltar. Olha, conheço esta música. Gostava de eu voltar. Ei, que grande dia com isso. Ah, já sabes qual é? Ah, ouvi agora. The Radicals. Sim, que grande. Também é de 99, quase que aposto. Chega a ver. You Got What You Give. You Get What You Give. Do álbum. Não sei o que é. De 1999. É com esta mensagem dos New Radicals, que traduzindo o título é você consegue aquilo que dá, ou seja, retribui, é sempre retribui aquilo que dá, ou seja, se for bonzinho, terá coisas boas. Se for mauzinho, com o tempo, há de ser recompensado negativamente. Amém. Tu já não escolheste esta música que vamos ouvir agora? Não. Não é uma coisa desta solidão. Além daquela música de 1916. Essa não era saudade, essa era ausência. E esta não se chama... Como é que chama esta? Solidão. Solidão, quer dizer, sou solidão. É o que eu estou a dizer, é uma coisa relacionada. Ah, eu disse saudade. É, não é isso. É uma coisa mais para dizer, mas não me lembro. Por isso nós vamos fechar. Daqui a uma semana teremos, ou não, o Dia dos Homens a Lutar no Festival de Eurovisão da Canção. Algo que será certamente analisado com atenção aqui pelo irmelindo António. Já agora, só uma coisa. Eu cheguei a uma casa ao sucesso lá em Düsseldorf. Eu sei, pá, então. Vão, se fosse para os locais, eles passaram à final à vontade. É que era os alemães são capazes de votar neles. Sim. São o quê? Não percebi. São capazes de votar neles em massa. Pois. Olha uma coisa. Já agora. Essa diferença deles não deixa-me que eu tiver uma tão divertida. Diz. Vou deixar-te um convite a ti e a todos os nossos próximos ouvintes. Vou deixar-te um convite a ti. Então é assim, deixar-te um convite a mim. E vou deixar-te um convite a todos os ouvintes. Deixar-te a ti. Então é assim, próximo dia 13 de maio, sexta-feira, no tempo de antena. Vamos a Fátima. Não. É o dia de irmos a Fátima. Ah, vamos ter entrevista com a Daniela Varela. Não, não vais. Vamos. Não, quer seja feira 13, vai calhar a mão, vai uns abaixo, vai tudo abaixo. Não, depois a luz abaixo já foi abaixo, amigo. Eu vai tudo abaixo, também já foi muitas vezes, também já vou procurar dele. Pronto, mas é assim... O Jorge Jesus vai ser despedido na segunda-feira, entendi lá. A sério? Não, mas o Luís Pedro Vieira diz que vai falar na segunda-feira sobre o futuro do Benfica. Vai mandar ele para o treino. Diz lá, por bem. Chegar às meias finais de duas competições. Ganhar uma. Ganhar uma. Ficar em segunda na outra. E tem que ser despedido. Ah, é por isso que a gente não vai chegar lá de nenhum. Diz lá Daniela Roá. Não é Daniela Roá, é Daniela Varela. É mesmo agora da atriz. Olha, não é Daniela Varela. Foi uma. Foi uma conversa muito engraçada. Foi uma conversa que tive com a Daniela Varela. Muito simpática, muito bem disposta. E por isso é uma entrevista que eu gostava que eu visse, aliás, como gosto que eu sou todas, não é? Até porque os nossos artistas têm que ser divulgados, têm que ser no fundo, eles fazem-se ouvir e oxalá que haja muita gente que procura ouvi-los depois de nos escutar também, porque é esse o nosso objetivo. E então, o professor de Liz, nós fomos conversar com a Daniela Varela, que no fundo também andamos muito entre o álbum deles e a Eurovisão. Enfim, é uma entrevista interessante. Eu gostava também que chama a atenção, convido para que ouçam. E pronto, e é isto. Vamos fechar com uma música a cantar os dois. E aí a letra que vamos ouvir, os versos que vamos ouvir, até te apropriam. Nunca chegaste a partir. Por isso, quando sentires essa soledade, fala com Lorde e depois toma-me como segunda opção. Amém. Percebes alguma coisa com isso? Não percebi nada. Vamos lá cantar. Percebi. Não, mas eu percebi. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois todo o meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois todo o meu redor me diz que estás sempre. Ser risonho. Minha vida cá pode ter mais sim. Sempre um desejar amor de alguém mais que mereci. Tão conformado minha solidão, do jeito tá sofrer um pouco nesse mundo. Mas meu já passa sofrimento, intenso desejo, sem esperança. Minha vida cá pode ser risonha. Minha vida cá pode ter mais fim. Sempre um desejar amor de alguém mais. Que mereci, já conformado na solidão, do jeito da sofrer um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento, intenso desejo, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade, parti pra longe. Sem chame ser direção, mas ninguém namora de minha bonita. Um tá esperando o último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade, partir pra longe, sem chame ser ruim. Sente-me sem direção. Mami, nem que namora de minha agonia, tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Minha vida cá pode ser risonha. Minha vida cá pode ter mais sonho. Sempre um desejar amor de alguém mais que mereci. Tão conformado minha solidão, do jeito tá sofrer um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento, intenso desejo, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, mata bem da minha felicidade, parti pra longe, sem chame ser ruim, sem chame ser direção. Mami, ninguém namora minha agonia. Um te espera seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém não te espera, que mata bem da minha felicidade. Partir pra longe, sem cham ser ruim, sem cham ser direção. Mami, nem que na borra de minha agonia, um te espera seu último beijo, que é pra poder partir feliz.